se vou sofrer, não espero te amar tanto assim. Meu amor, esteja onde estiver, vai ouvir minha voz te chamando pra sempre. Você, seu amor, eu te amo demais. Te amo demais, meu amor, te amo demais. Venha logo ficar junto a mim. Meu amor, te amo demais. Meu amor, te amo demais. Eu não consigo mais viver sem ti. Meu amor, te amo demais. Meu amor, te amo demais. Venha logo ficar junto a mim. Meu amor, te amo demais. Meu amor, te amo demais. Eu não consigo mais viver sem ti.